Talk You Life. Yeah. O universo conspira ao nosso favor, o universo conspira, o universo conspira. O universo conspira ao nosso favor, o universo conspira. Agradeço a Deus toda manhã, porque me livrou do Vietnã. Corpo, sã, mente, sã, quero amigos e fã. Rap é meu talismã, respeito o meu clã. Só quem é sobrevive, SP é o street. A rua sou king, a vida é um ringue. Dos guetos pra Siri, meu castelo baderite. Falou mime, assiste, ó, shit. Grosso calibre, Glock Schmidt, invadindo a elite. Pico notórios, big vagabundo, que é beat. Nós tá cheio de apetite, a vida é um palco, o céu é o limite. Nós é Thug Life, esse é nosso lifestyle. Demo fuga de Alcatraz. Não desiste jamais, vence meus rivais. Sentimentos fugais, vivi vendavais. Os tribunais, jogos mortais, invadindo a sua praia pelo paz. É Thug Life. Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life. Porque nós é Thug Life. Ultimão Blanc, cordão de ouro, diamante. Acelero nos tanques, bang, monstro, minha gangue. A rua é nossa, nós não tira ninguém. De A a Z, nós sabe quem é quem. Atravessou, vai passar nosso trem. Aleluia, amém. É dura a labuta, mandei a conduta. Não fujo da luta, nós é zica, meu truta. Cria da rua, fuga da viatura. Luta contra a censura, fiz muita loucura. Vivi a aventura, encontrei minha cura. Pra Deus me ajura, minha alma é a pura flor de candura. Os anjos me guardam e protegem. Fecho meu corpo, é minha armadura. Cheio de tatuagem, esse é nosso estilo. A rosa é linda, mas tem seus espinhos. Lealdade e respeito, carrego comigo. Aprendi a separar o joio do trigo. Tem coisas na vida que tem que aprender. Tem coisas na vida que tem que viver. Não nasci pra perder. Eu nasci pra vencer. Oh! Nós é Thug Life, esse é nosso lifestyle. Demo fuga de Alcatraz. Não desiste jamais, vence meus rivais. Sentimentos fugais, vivi vendavais. Os tribunais, jogos mortais, invadindo a sua praia pelo cais. É. Esse é nosso lifestyle. Demo fuga de Alcatraz. Não desiste jamais, vence meus rivais. Sentimentos fugais, vivi vendavais. Os tribunais, jogos mortais, invadindo a sua praia pelo cais. É Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life. Porque nós é Thug Life. Cutimão Blanc, cordão de ouro, diamante. Acelera.